Saúdo cada colega vereador, cada colega vereadora, o público que nos prestigia aqui de forma presencial, servidores e servidoras desta casa, em especial o presidente do Partido dos Trabalhadores, o Paulo Vulgo Preto, né, que está aqui presente. Inicio a nossa conversa podendo falar um pouquinho a respeito da intensa agenda dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Agenda esta que é coordenada por esta casa há 3 anos, então é a agenda da 3ª edição, sendo a 3ª edição com mais número de participantes, com mais número de atividades, né, com mais transversalidade do que as 2 edições que antecederam. A gente teve nesse final de semana, na sexta-feira de noite, uma importante agenda cultural no Centro Educacional Índio Brasileiro César, com vários artistas aqui da cidade, dialogando em torno das novas masculinidades e das masculinidades tóxicas, né? Dos relacionamentos tóxicos, aqueles relacionamentos que não são nem bacana para a mulher, nem bacana para o homem, onde se relacionam de forma impositiva, de forma verticalizada. Então, foi um importante debate. No sábado pela manhã, a gente fez a caminhada no centro da cidade, né, a caminhada pelo fim da violência contra a mulher. Também foi uma importante agenda, porque deu visibilidade, né, para os 16 dias de ativismo, deu visibilidade para a pauta do enfrentamento à violência de gênero, que a gente entende que é muito importante para a construção de uma sociedade justa, fraterna e com equidade. Já no sábado à noite, nós tivemos a missa pelo fim da violência contra a mulher na paróquia Matriz Santa Terezinha, no bairro Santa Terezinha. Missa celebrada pelo padre Fábio Galli, que fez uma reflexão muito importante. Ele disse naquela ocasião que não adianta nós nos convertermos nos ajoelhando dentro da igreja, dentro dos templos, que nós temos que converter o nosso coração. E converter o nosso coração é eliminar qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de ódio, qualquer tipo de rancor que possa tomar conta da nossa alma e possa fazer com que a gente deseje o mal ou faça o mal ao outro. E para mim isso é muito significativo, porque todas as vezes que a gente coloca essa agenda em pauta, que a gente faz essa discussão, a gente está possibilitando vida, a gente está fazendo debate de vida, a gente está fazendo debate da construção dessas pessoas de forma saudável, de forma afetuosa, generosa. E também, no domingo à tarde, nós tivemos no Boteco do Zé a roda de samba Nenhuma Menos, né? A gente fez uma discussão também em torno da mulher negra, em torno da mulher de periferia, em torno do samba, né? Todos os preconceitos que essa comunidade recebe, não só por uma questão de gênero, e sim também por uma questão étnico-racial. Então, eu estou bem feliz, né, da gente estar podendo fazer essa discussão de forma transversal por várias comunidades, por vários grupos sociais. E quero já deixar aqui a agenda antecipada para as próximas atividades. No dia 3/12, amanhã, às 9 horas da manhã, aqui na Câmara de Vereadores, o CAPES, né, que é o Centro de Atendimento Psicossocial aqui de Taquara, vai estar fazendo uma discussão compreendendo as formas de violência contra a mulher, às 9 da manhã aqui na Câmara, amanhã. Dia 4/12, às 19 horas, no Saguão da Justiça do Trabalho, vai estar sendo feito o debate violência de gênero no ambiente de trabalho. No dia 5/12, às 19 horas, na Facate, o curso do Direito vai estar promovendo um debate legalmente quem é a mulher hoje. E no dia 9/12, às 14h30, aqui na Câmara de Vereadores, na próxima segunda-feira, a gente vai estar com a representação da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul num projeto que se chama Papo de Responsa, onde a gente vai estar discutindo a questão da prevenção à situação de violência contra meninas a partir da educação. E pegando já o gancho da educação, quero agradecer a Câmara dos Deputados Nacional, a Comissão da Criança e do Adolescente, na pessoa da presidente, relatora, deputada Maria do Rosário, ao Conselho Nacional e Regional de Assistência Social, ao Conselho Regional de Psicologia, pelo convite hoje pela manhã para discutir limites e demandas empretadas pela Lei 3688 de 2000, que fala da atuação de psicólogos e assistentes sociais por dentro da educação. Ainda bem que conseguiram derrubar o veto do presidente Bolsonaro e esses profissionais permanecem dentro da escola, da educação, nos ajudando de forma transversal a compreender a complexidade e a pluralidade dos nossos alunos e das nossas comunidades escolares. Então, hoje de manhã eu fiz esse debate em nome da Câmara, em nome do administrativo aqui da Prefeitura de Taquara, em função do projeto, presidenta, que nós aprovamos aqui de forma unânime, né, todos os vereadores, que é o programa Meninas Cidadãs, que tem, então, psicólogos e psicopedagogos atuando dentro da rede municipal de educação. A todos e todas uma boa semana, com muito amor, muita generosidade e coragem para enfrentar esses dias.